Ah, lançando 1.500, 2.000. Chané 6326. Prossiga fazendo o desvio também à esquerda, Chané 6326. À esquerda ou à direita, confirme? Agora estou fazendo desvio à esquerda. Tem razão de descida máxima, 1.500 pés por minuto, desce para 3.000 pés, 1.019. Confirmando, razão máxima de descida, 1.500 pés por minuto. Estimativo, está mantendo 1.000 pés de razão por minuto, autorizado para 3.000, achar minha 3.26. Firmo, informa o tráfego 12 horas 6 milhas, como este efetuando desvio, Boeing 737, passando 6.400 em descida. Estimativo, tem que o tráfego está voltando para a rota já, achar minha 3.26. 60 da corda 1-0 com a primeira curva direita na saída Arbora Alefa. No pouso 197 a primeira via, após conforme rota prevista no plano de voo. Transfone 5067, controle 120.8. 360 autorizado Brasília, decolada 1-0 na Arbora Alefa, pouso 197, 5067 transponder e o controle 1208, Chanel 6321. Puxando a 6321 no contingimento correto, reporta pronto para o puxback e acionamento. Puxará, fica. 1967, copia? 29 no puxback e acionamento. Confirma para quem chamou para o puxback e acionamento? Puxanero 6142, no 11, 11 no puxback e acionamento. Sente, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxa e acionamento, Puxanero 6142. 1967, copia? Afirmativo, prossigo, 1967. Galinha autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponda em 5067, controle 120.8. Localizador, voo no 9.6. Vai reportar no localizador descendo 2.000, dura na proa, 9.6. Controle de saída 120.8, voo no 9.6. 1967, patrulhamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reportará voo no 9.6. 120.17, copia? 2017, prossiga. Ilhéus autorizado 240, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Poral. Transfone 5060, controle 120.8. Teve 240, Ilhéus, 1-0, direita da El Poral, 5060, 208, voo 2017. 120 no 7, contingimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar. Papa Romeu, Romeu, Golfo Copia. Sim, Golfo. Autorizado Petrolina, nível 220, decola da 1-7 com primeira curva à esquerda na saída Momo, após direto. Transponde 5044, controle 120.8. Autorizado Salvador, Petrolina, que abraça a Palina. Meu Golfo, cotejamento correto, reporta correção para acionamento e táxi, chama Antônio 190.95, altímetro 1.099, confirma o PLB. Acionamento e táxi, turno 190.95, formará todos, para o PLB, graças ao Romeu. Cliente, Romeu, Golfo, bom voo. Lima, Lima Fox, informação uniforme, aguarda um minuto para cópia. Firma o pai que é preciso que decola. Gente. Papatango, Lima, Quilo Zulu, livre decolagem por sonda 7, o vento 190 graus 08, né? A redução para a mínima limpa, né? 3.26. Afirmativo, mínima limpa, já é 3.26. 3.26 vai cruzar o localizador, mantém a proa. Afirmativo, vai cruzar o loque, mantém a proa, né? 3.26. Eu chamei 142, 146 a bordo, 1320, alternando São Gonçalo, Natal. Duna 46, Natal, confirma a autonomia? 2 horas, 3 horas e 20. Taxinha via Fight 1 no Índia, ponto de espera chama a torre 1 na noite, decimal 95, altímetro 1099, bom voo. Fátio Índia, ponto de espera 1895-619-6142, obrigado, já. Controle de Salvador, Papatango Lima, Aquilo Zulu, decolou pista 97, perfil da Momo. Aquilo Zulu mantém pro até 2000 na reta de decolagem, Lima Aquilo Zulu. Ah, mantém o este decolagem até 2000 pés, Lima Aquilo Zulu. 24, informação uniforme, aguarda copo número 2. Guardando copo, tipo 24. Acessor 118, decimal 95. 1895, boa. Lima Aquilo Zulu, informe radial ideal de afastamento. 310, senhor. Com 2 Salvador, azul 2715 no ideal de descida com informação uniforme. 2715, controle, direto Luna, boa tarde, desce para nível de voo 050. O azul 2715. Luna para o 050. Salvador 2097, pushback acionamento no 8. 2097, autorizado, pushback acionar, reposta táxi. Vamos lá para o táxi, 2097. Direita 270, Lima Aquilo Zulu. Gente, estamos verificando só a sua rota, concentra, aguarde por gentileza. Gente, nós estamos confirmando aqui, não temos a rota no sistema. Aguarde por gentileza. O sol mantém nível de voo 100. 0 grau 089, ajuste altímetro 1019. E depois, vai ver. O 1100 foi problema aqui no Zulu. Termo. Do ILS UIS, Torres 118, 95. Completa UIS, Torres 895, 6326. E Juliette Mike? Mike, Juliette Mike. É autorizado 2000 pés, Duna livre ILS pista 10, reporta estabilizado. 2000 pés, ajustado no 019, vai reportar estabilizado ILS X-Ray dando 0, Juliette Mike. Tá, Lima Foxtrot, desculpa. Marcel autorizado 2100, decola da 17 com primeira curva esquerda na saída por Cajão após Jamucaju. Transformador 5571 e o controle 120, decimal 8. Gente, direcionar para o táxi chamado em 1 na noite, decimal 95, altímetro no 099, confirme para ver. Confirme, 06? Gente. Confirma a frequência da torre, Lima, Lima, Fox Track. Salvador, boa tarde, hoje é 63, 1142, quando for espera, pistão no 0. Esse é 1142, mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera no 0, hoje é 6142. Voo 1966, solo ao 55, primeiro direito, solo 121, decimal 9. Direito 1966. Após a passagem do bonde, vai iniciar. É o Giro 34? Giro 34, autorizado Vitória, nível 100. Decola da 10 com primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5003, controle em 120.8. Para o táxi 143, 2 horas e 10, alterna Salvador. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1 no 8, 95, altímetro 1 no 0 no 9, bom voo. Parte 1 no Índia, 1895, 1019, posição no 7, obrigado. Toma, bom no 966, Lebrão. Bom no 966, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 966. Solo, o Jave 34, está autorizado Vitória 110, decolada DEL, decolada 10 com a primeira curva direita da El Coral, transponder 5003 e o controle 208 para o Jave 34. Jave 34, uma centena, é o nível 100. Afirmativo, só confirmo, transponder é 5003? Confirmo. Afirmativo, está pronto para o acionamento. Confirmo o nível copiado? Uma centena. Gente, Jave 34, livre acionamento. Confirma o PLB? 7 a bordo. Gente, decola na interseção ou taxi até a cabeceira? Na cabeceira, por gentileza. Gente, Jave 34, livre acionamento, reporte pro táxi. Reportará. Solo 1967 para pushback acionamento 209. Confirma a aeronave que chamou para pushback acionamento? Ou 1967. 1967, autorizado pushback acionar, reporte táxi. Livre pushback, vai passar para o táxi, 1967. Puxada 6321, informa o tráfego já livrou a retaguarda, pode iniciar tá? O pushback acionamento, ok? Cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Xanamé 1-4-2. Conforme autorizado, já iniciou, Xanamé 321. Gente, graças. 5, é isso? Afirmativo, 3-1-5. Autorizado, reassuma a navegação 10 milhas oeste de Salvador, sobe e mantém nível 100 DCT. Autorizado DCT, sobe e mantém nível 100 Lima, Quilos do Lombo, reassumindo a navegação. Lima Fox, autorizado ingresso, reporte olhado e pronto. Irá aguardar a aeronave finalizar o pushback após prosseguir o táxi. Mantém a posição, aguarde instruções. Sente, mantém a posição. 9.6. 1.4.2. Autorizado decolagem pistão 0, vento 1.8.0 graus, 0.9.9. Linda, como no 0, hoje é 6.1.4.2. Uma aerovia. Posição frute. Solo, o Xené 6326, Lebron. O Xené 6326, segue-se a Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6326. Mike, Juliette, Mike, estabilizando o curso do LOC, já visual. Mike, Juliette, Mike, torre, 1-1-8, decimal 95. Torre 1895, Juliette, Mike. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike. Está estabilizado no pouso do lado. Gente, Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike. Continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Ajuste o altímetro 1-0-1-9. Ciente, temos intenção de prosseguir visual para a cabeceira 1-7 com base pela direita, se não perdemos a sequência no pouso. Gente, reporte para o cancelamento. Mike, Juliette, Mike. Gente, reporta no externo. Juliette, Mike. Xenemia 1-4-2, decolou a 1-8-0-0, controle Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, Salvador, 1-4-2, já, obrigado. Aliado, pronto, no flex, já, mudando no ponto. Gente, Lima, posso aguarde. 1.300, na PUCA. Xenemia 1-4-2, boa tarde, contato radar, suba via PUCA para nível de voo 350. Sobe com 350 via PUCA, transforma na Caju, Xenemia 1-4-2. Na torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-9, bom voo. Obrigado, boa tarde. Solo, GV34 acionado, pronto para o táxi. Tente, GV34, reporte na aquisição hotel. Reporta na hotel, GV34. 2715, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da piscina zero. Aqui, plano instrumento cancelado ao 01, da presente curva esquerda, base pela direita da 17, reporte final 17, trem checado, Mike Juliette, Mike. 7, abandonando o curso do Loki, curvando à esquerda, na base da 17, vai reportar final com trem checado, Juliette, Mike. 1969, só confirmando, irá prosseguir após o segundo tráfego, um Boeing da companhia, ok? Após a passagem do mesmo, ingressa no pátio via Juliette até o gate 08. Após o segundo tráfego, ingressa Juliette, portão 8, 1969. Visual com a aeronave da companhia? Visual, 966. Ok. Oceana 6326, prossegue o táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette, o gate 06, metro 2. O 2715, tráfego 1 hora, 1 a 2 milhas, com rumo noroeste, um Charlie 402, cruzando 6.510 em ascensão. Tráfego já superado. Ok. 7, azul 2715. Chamada departure, good afternoon, papapá, Lima, Lima, Fox, 1.7210. Papapá, Lima, Lima, Fox, Trot, good afternoon, climbing, Lima, Tempo, level 210 via Puka departure. Radar contact. Up to 210 via Puka departure. Foxtrot, fly direct to Puka. Puka position, Lima Lima Foxtrot. Fly now Puka, Lima Lima Fox. Michael Zulu, tráfego 2 horas 8 milhas com rumo sudeste, um ATR-72 cruzando 5.600. Paciente, o tráfego de Michael Zulu. Piscina 7, o vento 180 graus, 099. 7, autorizado pouso na 7, Juliette Mike. 34, autorizado cruzamento de imediato da piscina 028, táxi via Delta Alfa, reportante da Juliette. Está cruzando a pista agora de imediato, reportará antes da Juliette, aí, 34. Eco Delta Fox, autorizado, Mão de São Paulo, uma centena, decola da 17 com curva à direita no corredor Axé, transponder 0134, controle 120.8. Duna? Ativo, mantenha pelô após pelô Duna, Mike Romeu Vitor. Mantendo pelô após pelô Duna, mesmo. MA314, boa tarde, senhora identificação dessa via chegada a Mari, para nível de voo 050, altímetro no 09. MA314, após Fabog, voo ITAP, em TAP intercepta a via chegada. Tango Vitor, hotel Foxtrot, ao controle. 34 é o número 2, setor aguarda. Aguardando. GV34, antes da Juliette. GV34, prossegue o táxi via parte 1 no Índia, ponto de diferença chama torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10018. Bom voo. 060, altímetro 0019. Via boa, é o 060-2019. Controle, voo 2017, decolou da Elfa não. Voo 2017, boa tarde, contato radar, suba via da Elfa, para nível de voo 240. Via 240, quantas mil pode curvar à direita, Corão? Pode cruzar 2 mil pés autorizado voar Coral, voo 2017. Grato, 2017. Salvador, o Lima Aquilo Zulu, solicita manter o nível 085 como final. E Lima Aquilo Zulu para modificação de regras? Lima Aquilo Zulu, regras de voo modificada, uso no 8, 1806. mantenha sem condições visuais, sobre mantenha nível de voo 085. Quando possível, seu chamado de pouso, Lima, Cruz do Lula. 1841, na Serra, Serra de uma Serra, Lima, Cruz do Lula. Estado estimado 1841, no Lima, Cruz do Lula. Estabilizado no ILS, Azul 27195. 2715, Torre, 118, decimal 95. 11895, boa tarde. Regional 6321, motorizado de colagem de pistola 0, vento 190 graus, 099. Torre Salvador, é Azul 2715. Azul 2715, continue a aproximação, aguarde especialista, o altímetro no 08. Quem guardar a autorização de pouso? Sergente. Aí, Gol 9967, boa tarde. Gol 9967, mantenha ponto de espera 1-0. Mantenha ponto de espera, Gol 9967. Né, 6142, chame Centro Recife 126, decimal 85. Recife 2685, Oceanema 142, boa tarde. Autoriza para mais como eu vi da foto Pelô Duna direto? Ativo, conforme a chegada após Pelô Duna. Michael, meu Vitor, aguardando autorização para a descida. E ainda vai manter 3.000 na pro de Duna após Pelô, Vitor. Ativo. Doutor Salvador, o Mike Golf Mike está chamando. Mike Golf Mike está na escuta do controle? Está passando o Mike Golf Mike. O Golf Mike está afastado de Salvador quantas milhas e qual setor? Mike, Golf Mike, destino para Salvador, qual altitude que está mantendo? Mike, Golf Mike, 500 pés na minha escuta, faça um check sem responder, ainda negativo o contato radar. Prossiga para Salvador, reporte rotatória, correção, reporte SEASA visual com campo, o Mike, Golf Mike. Controle, boa tarde, 6321, decolando 2. 4 Mike Romeo Vitor, voo Duna, em descida para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da pistola 0. Descendo para 2.000 na pro de Duna, autorizado ILS X-Ray da 1-0, Vitor Grau. Controle, Vitor até o Fox. Vitor até o Fox, prossiga. Poderia dar a pro ideal para o Vitor até o Fox para a pro de torpeada? Posição CEASA fica onde era a antiga rotatória, Vitor Hotel Fox Trot, tem conhecimento? Aqui, Hotel Fox. Departure, May, Lima, Lima, Fox, Flyer, Aracaju. My, my send departure, Lima, Lima, Fox Trot. Okay. Mike, Golf Mike, confirme o tipo do equipamento? Robson 44, Mike Wolfman. Projeção 6321, decolando. Projeção 6321, boa tarde, contato radar, suba via Arbor, para nível de voo 360. 360, viado. Mike Romeu Vitor no lock visual. Estou ali mantendo 0, igual no 96. 1895, grátis, isso até a próxima. Patango Lima, Quilos Zulu, serviço radar encerrado, 38 milhas noroeste de Salvador, tem frequência livre para auto-coordenação e para serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife, frequência 128, decimal 8. 128, lento. Eu solicito um cancelamento para voar na proa da base da 17, mas como eu vi, está visual como 7. 07 a bordo, 4 horas e 35 a nossa autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4065, DXC via correção via Índia. O ponto de espera chamado em 1 na noite do sol 95, altimetro 1019, bom voo. Espera, vai chamador aí, obrigado. Salve, chamador, Oceana 6327. Oceana 6315, aguarda para o pushback e acionamento. Condições visuais no meu pé, sem conhecimento do, da posição CEASA, o Exército Brasileiro 2031. Não familiar com a posição CEASA. Dentro da posição rotatória? Autorizada a decolagem que suma 0, vento 190 graus, 109. 6315 não chamou para o pushback de acionamento, ok? Gente, fez alguma chamada ao sol? Negativo. Foi um outro oceaneiro aí. Sim, se o oceaneiro 6315 te considera então autorizado. O 1907 pode prosseguir para 4000? 1097 é autorizado descido até 4000 pés. Ajuste de altímetro no 099. 1094. MA314, desse mantenha 2000 pés, autorizado sinal ILS, X-ray da pista 90. 2000 pés, autorizado sinal ILS, X-ray da pista 90. MA314 está livre da restrição de altitude em Itap. Está livre da restrição de altitude em Itap, MA314. E Marco, Lima, Lima, Fox, Lima, Lima, Lima, Lima, Fox, Trot. Exército Brasileiro 2031, voe direto para Salvador, reporte quando visual função. Autorizado, direto para Salvador, reporte na visual. Visual com campo, visto até o foco. Visual até o foco, trote, chame agora do Rio 118, decimal 95. 95, visto até o foco. Mike Golf, Mike, qual está com as milhas alcançador ao nosso Salvador agora? Autorizado por pista 97, vento 190 graus, 099. Pouso autorizado no 7, Vitor, graças. Salvador, Papatango, Vitor, até o Fox, boa tarde. Papatango, Vitor, até o Fox, prossiga. Tá, um minuto para a rota só, da posição CEASA. Gente, Papatango, Vitor, até o Fox, prossiga final no 7. Reporte na vertical da Inmar. Ajuste altímetro 1019. Final da 7, reporte está vertical da Inmar, Vitor até o Fox. Força, Gênesis 34, alinhado e pronto. 5063 acionado, gol 1967. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, contact now receive center 126.65, enable 125.45. É 6321, não vou ir direto a Lefa. Direto a Lefa, 6321. Alô, boa tarde, Papá Romeu, Mike Serra Golf, informação Victor. Mike Serra Golf, informação Victor, confere e guarda Papá. Mike Serra Golf, confirma o pátio aqui, isso aqui decola? Tá na guarda bata, decola da 17, tem um fluxo aqui. Certo. 1909, número 2 para aproximação. 190, reduzido. MA321 no Chame Centro Recife, 128, decimal 8. Alterna, 126, decimal 0. 288, 1260, Chame 6321. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Gusto, prossiga. Livre o acionamento, reporte pronto, táxi. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Agora se constata o radar, cruzando 6.000 pés em subida para o 360 via 10. Confere, poderia voar Leda? Autorizado Leda, voando 967. Voando Leda, voando 967. Exército Brasileiro 2031, no chama agora a torre. 1198, decimal 95. Para ingresso no circuito de tráfego. Chama na torre, 1895, graças. 1097, vetor radar para sequenciamento, curva direita. Proa 230 tem como limite o localizador. Direita 230, ele está no celular. Controle Salvador, boa tarde, 3217 da Câmara. 3217, boa tarde, senhora, identificação dessa via, chegada Bonfim, para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 019. 4.000, ou no 019, informa um pequeno desvio, a gente está retornando à cidade dessa via, 3217. Afirmativo, está autorizado desvios necessários, então 3217, após, se tiver condições, voe pelo. Pelo, então, 3217. Controle, GM34. GM34, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100, via Dael, transição coral. Para Dael, coral, subindo para uma centena, GM34. Da torre? Reportarado através norte da torre, o exército 203. Boa tarde, Gol 984, como número 2, pronto. Gente, Gol 984, mantenha quanto espera? Confirma a aerovia. Gente, é da Eulê da Monte, vou preparar, ok? Eulê da Monte. Cabe 59, 19 na escuta. Operação Voi Duna, o 1097. Não, Duna, 1097. 5111, eu controle em 120, decimal 8. Passaram 109, 160, uma boa segura. Situação 0, curva direita para a lateral. Passaram 5111. Planejamento correto, confirma pronto para o acionamento? Está pronto, está pronto. Gente, ele confirma se decola da interseção. Está pronto, para o acionamento. Confirma a chamada de Chacal no 9? Eco Delta Fox, aguarde para início do táxi, por gentileza. Reporte pronto para o táxi. Paulo Salvador, é o Oceaner 6305, está no portão número 5, para o pushback e acionamento. Autorizado, reporte táxi. Reportarei para o táxi, 6305. 118.95. Ah, sua, tá bom, gente, o Vitor Hotel Fox, livre backtrack, reporte liberando a pista. Eco Delta Fox como número 1, autorizado, táxi, reporte na papá. Identifica para 220, aceito. Aceito, 240, prossegue. Gente, autorizado, ele é os 240, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da El Coral. Transição de 5140, controle 120, decimal 8. Continua 6314 para informação, um helicóptero no setor norte não interfere com o seu pulso. Torre Salvador, é o papapapá Mike Golf Mike. Papapapá Mike Golf Mike, prossiga. Ok, está na vertical da SEASA, para a exceção é a parte da aerodistância. 3217. Formando agora à esquerda, aproximadamente. Já retorna pelo. Faz visto, alterno, voo e piloto. Frequência 1-2. A 1. Pronto. Confirme pro Gol 967, controle. 1967, chame Centro Recife, frequência 12251. Alterna 133.25. 251-3325, Gol 967. 5133, a transponda 2083. Mike Serra, Wolf, cotejamento correto, a porta está pronta para o que estiver aqui. Correção para acionamento e táxi chama Twin 118.95, altímetro 1018. Confirma o Três no POB? 2018, chama a torre para acionamento. Obrigado, boa tarde. Gente, como? O Mike tá passando da escola de Rimar. Gente, o Mike, Golf Mike, mantém a vertical da Rimar aguardando para prosseguir. Mike. Azul 4065. Azul 4065, mantém o ponto espera e aguarde. O exército 2031 não prossegue direto para o pátio militar sem interferir? Em condições do exército. Confirme o exército 2031? O exército tem condições de ir direto para o pátio militar sem interferir com o tráfego. Gente, prossegue direto para o pátio militar, reporte solo controlado, vento 180 graus, 099, sem interferir com a 10. Exército 2031. Reportará do pátio militar, controlado, exército 2031. O Chené 6314, seu solo foi aos 22, ao liberar a pista direita, solo 121 decimal 9. 6219, 10 minutos, alternando Galeão. Na curta final, baixado travado. Voando 097, avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 089, ajuste de altímetro 1099. Autorizado pouso 097. Voando 097, para informação, tráfego de helicóptero realizar pouso no pátio militar, não interfere com o eixo. E um tráfego adicional, o Romeu 44, à sua esquerda, 500 pés. Ok, obrigado. Mike Golf Mike, é a torre. Prossiga. Prossegue direto para a Aerostar? Afirmo. Visual com o Boeing da Gol na final 10? Afirmo. Mike Golf Mike, reporte em solo controlado, Aerostar. O vento 170 graus, 099. Ok, vai pousar na Aerostar sem interferir na 17, ok? Afirmo. O Papa Tango é o Delta Fox para informação, o helicóptero Romeu 44 realizará pouso pairado no pátio da Aerostar. O tráfego se encontra à sua direita. Autorizado decolagem pista 17, vento 170 graus, 089. Autorização para Guarulhos. 3155, prepara a Delta, dá uma ótima guarda minutos, cópia número 2, é informação Vitor. Francisco. Solo, Oceanera 634, autoriza ataque via pátio no Angélio de Vial. Confirme. Autoriza ataque via pátio 3 para o Oceanera 63. Negativo, a posição é 03, então vai ter que aguardar o Oceanera. Ele já vai prosseguir o táxi dele, ok? Ah, tá bem, então prossegue via Juliette 6304. Gente, já autorizado até o seu aeronave taxiando. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 9, gol no 097. Gol no 097, boa tarde, sou autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 09, parte 1. Alfa Juliette, 091, no gol 097. Delta Fox. Patango Eco, Delta Fox Trote. Mantenha sem condições visuais no meu país, corredor Axé, reposte através do farol da barra. Autoriza voar morro direto, 2500 pés. Salvador, boa tarde, gol no meio 2A. Autorizado 2500 pés, direto morro de São Paulo, Eco, Delta, Foxtrot, reposte, afastado de Salvador a 2000. Certo, é Patará. Salvador, boa tarde, gol no meio 2A. Gol no meio 2A, boa tarde, senhora identificação. desvia, chegada Mari, para nível de voo 050. Escolha desvia Mari, nível 050, quando me beijar. 3217, desta via, para 2 mil pés, está autorizado, é sinal ILS, X-Ray da pista 90. 2 mil pés autorizado, ILS, X-Ray, 3217. 3217, informe quando estabilizar. Campinas autorizado 430, decola da 197 com curva direita na saída da Euleda Motiva. Lopes 190 primeira aerovia após Cubave conforme rota. Transfone 5057, controle em 120 decimal 8. Conforme 430 Campinas, decola da 197 com curva direita da Euleda Motiva, Lopes 190 representante. Conforme o plano, 057 responde, controle 120 decimal 8. Right, Charlie Bravo, cotejamento correto, confirma a decola da 17 ou 10? Sente, confirma o VLB? Vou lhe confirmar depois, pode ser? Sente, confirma então com a torre para o acionamento, o táxi irá chamar em 118 decimal 95, o altímetro é 10-18, bom voo. 065, boa tarde, contato radar, suba via da EL, para nível de voo 340. Via da EL 340 aqui. 371 no contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 140, voe Bonfim. Para via chegada Bonfim, reposto no ideal de destino. 741, Bonfim. Quanto possível poderia atualizar para o pelo Oduna? Controle em 120 decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 320, via Peugeot 10, Piraí. Decola da 10 com curva direita na Dael, Leda Motiva. 5144 e 1208 até 3155. 3155, cotejamento 4, reporta pronto para o que estiver questionamento. Vai reportar pronto. Max Ragô, Felipe do Táxi, reporte na interseção. Existe altímetro 108. Boa, Sanear, 63, no 5, está pronto no ponto de espera da 190. Tina 63, no 5, bateu o ponto de espera. Tá certo. Romeu, Golf, livre decolagem de pista 197, vento 180 graus, 08 nós. Livre decolagem de pista 197. Vai fazer a foto de trás com a altitude? Está mandando 2.500 pés. Salvador, boa tarde, boa noite, 84, decolou 1.000 pés. 8-8-4, boa tarde, contato radar, suba via Puca para nível de voo 230. 230, Puca. É por causa da foto prática hoje em dia, faça um cheque no seu equipamento. Chegou com a altimetria que está mantendo 300 pés. Negativo, está mantendo 2.500 pés. É só licitar agora a descida para 1.000 pés. Esse é critério, 1.000 pés, eco delta Foxtrot, quanto teve o seu estimado de pouso em Morro de São Paulo? Quanto? Aos 4.2. Seado aos 1.842, eco delta Foxtrot, reporte afastado em Salvador a 2.0.000. Boa hora, boa, Magalhães. Estamos em Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Rosto, decolou da 97, vai sentir o perfil da MOMA. Altímetro 108, confirma o VOB e autonomia. 3217 estabilizou? Estabilizado. Para a torre 198, decimal 95. 295, boa tarde, 3217. 5, mantenha o ponto de espera e aguarde. A aeronave decolou da pista auxiliar e está realizando o cruzamento do campo. Certo. Espera 59 Uroroze confirmando aquela da intercessão, táxi até o, a cabeceira. Gente, então na intercessão, até o chame a torre 1 no 8 decimal 95, bom voo. Chamar a torre 1 do canal de contrato. 3217, passo sim para baixar de travado. Tá, 3217, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 08. No 08, aguardando 3217. Papá Romeu, Mike Serra Golf, decolou 30, controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador agora, 208, obrigado, boa tarde. Tá, 32117. Autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 089. Autorizado pouso, cabeceira 103-217. É, bravo. Salvador, Papa Romeu mais Serra Golfe decolado, arba. Papa Romeu mais Serra Golfe, contato radar, suba e mantenha 4 mil pés inicialmente. Mando direto arba, mais Serra Golfe. 4 mil direto arba, mais Serra Golfe. Desça e mantenha nível de voo, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 09. 4 mil, 1018. Mike Serra Golf, qual é o ideal para destino? 290. Autorizado direto destino, Mike Serra Golf e ascensão a nível de voo 080 sem restrições. Autorizado, 290, 080 sem restrições, obrigado. Em Eco Delta Foxtrot, apenas para informação, fico sem a indicação de altimetria até o momento. Quando ao regresso para a base, faço um check em seu equipamento. Delta Foxtrot tem frequência livre para auto, coordenação e pouso. Tá 3217, solo 34, primeira direita, solo 219. 219, 3217. O 4065, chame Centro Recife, 125, decimal 1. 25, 1 Recife, 4065, boa tarde. Tem a via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette 05, tá 3217. Pistola 0, vento 180 graus, 089. É, livre de decolagem. Bono 620, desça e mantenha 2 mil pés, está autorizado o sinal ILS X-Ray para pistola 0. Eu já estou 2 mil, 2 a ILS, mas 190 vai estar estabilizado, Bono 620. 2711, foi pelou, pois pelou Duna, descida para 4 mil pés. Pelou após dona, descendo para 4 mil, 2719, obrigado. Bono 884, chame Centro Recife, a 85. 1265, confirma? 26, decimal 85. 285, obrigado. Série 519, 16315, decolou 36, controle Salvador 120, décima 8. 208. Salvador, Oceaner 6315. 6315, boa tarde, contato radar, suba via da El para nível de voo 360. 360 na subida da El, 6315. 6315, está um pouco atrasado e podia voar na frente, Leda? 6315 autorizado, Leda. Pode, Leda, 6315. Economia 20, tráfego 12 horas 9 milhas rumo noroeste, um Sierra Romeo 22, cruzando 5.500 pés em ascensão. Tráfego esperado. Sierra Romeo 22. Tração Bravo, frequência livre para auto-coordenação. Alô. Controle Salvador, boa tarde, é o 4462 da Ju. Tem transformação Vitor. Estou em Salvador, onde é o meu bolso. Já apresenta a turista direto no destino, após Momo, senhora? Conforme o plano de voo, o previsto é após Momo, já direto no destino, Romeu Golfo. Tá, senhora, meu bolso, após Momo, desse aqui. Azul 4462, acione identificação, voe ITAP. ITAP intercepta via chegada a Mari. Reporte inicial de destino. ITAP completa a chegada a Mari, GLS aceita está... O 4462, contato radar afastado de Salvador, 77 milhas sudoeste. Voe Duna, reporte ideal de descida. Confirmando o 4462, desça e mantenha nível de voo 1190, azul 4462, voando Duna. Voando Duna agora, 4462. 634 ao controle. Serviço radar encerrado, 61 milhas sudoeste de Salvador, chame o controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Vai chamar controle Ilhéus, 120, décima 3. Via Índia, ponto de operação 1195, altímetro 0,98, gol, gol. Autorizado, via Índia, no ponto 0,295, ajustado no 0,8, uma boa tarde. Mudança de regra, solicita sinal 085. Fala o meu Mike Sierra Golf, regra de voo modificador do 1839. Suba e mantenha nível de voo 085. 085, final Mike Sierra Golf, estimado de pouso 1939. Dado 1939, estimado para pouso do Mike Sierra Golf. Estabilizado, agora no 620. 620, torre 1-8-95. Boa tarde, boa tarde, você que vai ver o lado. Boa tarde, é o 3192, trem Fênix, 190. 620, continua a aproximação, reporte, trem checado, ajuste altímetro 1-0-8. Ajuste checado, 1-18. Chamado de lado, acelerar para a linha 60, autoriza o voto, 8 Salvador. Pode, ponto seguro, Cojete. Base, mantenha coral, Força Aérea 5919. Lateral coral, Força Aérea 5919. 6192, acione identificação dessa via chegada na área. Para nível de voo 060, altímetro no 018. Teste Mari, para o 060, 1018 na terminal. É recebido com 159 com passo do estado, 3192. Ativo redução de velocidade, agora mantenha o 250, TAN 3, zona 92. Mantém 250, TAN 3, zona 92. Azul 4462, é autorizada a descida até 3.000 pés. Correção, 4.000 pés. Ajuste de altímetro no 0, no 8, voando 2. Ah, não copiou, Silica. Copiou 4.000, o 4462. Ativo, para o azul 4462, 4.000 pés, voando 2. Altímetro no 08. Ou no 08, no altímetro 104.000, vou no Duna. Série 5919, vou ir direto Porto Seguro. Série 59, não vai atrasar, vou a Porto Seguro. Romeu Golf, chame agora Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, Romeu Golf. 2711, desça via para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray para pista 10. Via 2000, autorizado X-Ray para 10, desceto 11. A 3192, desça e mantenha nível de voo 050. Autorizado, reautorizado 050, afirma, tá 3155, alinha e mantém, cabeceira 10. Confirma aeronave, chama o controle. Fica 121 no norte. Jeito 219, bola no meio do zero. Ima e uniforme Tango, acione o código transponder 5041, suba e mantenha 3.000 pés, correção 4.000 na proa de Itápia, após Itápia e Duna. Ima e uniforme Tango. Alinha e mantém, cabeceira 10, monomarne alinha. Controle Chané 6305, permanece na sua escuta? Chané 6305, agora com centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251? 25, decimal 1. 251. Palme Tango, contato radar, afastado de Salvador, 41 milhas sudoeste. Controle Salvador, 10.8. 208, boa tarde. Controle Salvador, TAM 3155, Nadael Lida. TAM 3155, contato radar, suba para nível de voo 320, pós 2000, voo Ileda. 2000, voo no Lida, TAM 3155. Patango Lima e Uniforme Tango, vetor radar para sequenciamento por via esquerda, proa 035, seu limite ao curso do localizador. Esquerda 035, limite ao curso do lote, limite ao atingiu 4.000. 4.000 na proa 035, limitado pelo localizador. É, limitado pelo lote, limite ao Eu, 1966, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 170 graus, 079. Lembre de nós, pistola 0, vou no ramo e alinha. 0977, é só pra, por gentileza, adiantar a saída prevista pra gente, confirme. Confirma, Aerovia. Rápido, 2-1. Gente, prepara agora, leva para confirme. Confirma, 10, 17. 1097. Gente, assim que tivemos aqui seu plano aqui, a gente chama pra cópia aqui. Ok, muito obrigado. Valeu, tchau. Estou visual com a cabeceira 10, 2719. Azul 2711, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. A 2, desça para 2 mil pés, na proa de dona está autorizado a